André Cedis, o mural de Ibicoara. A Rocha Daniel Taveira é o homem da jaca agora, né? Da jaca. Agora, Paulinho, vai! E agora? Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço tempo. Alô, Morada Nova, terra do vaqueiro. Eu quero. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo. Eu prometo te falar, essa vaqueira estilizada. Tá tudo em mim. Eu prometo te falar. Alô, meu amigo Memé, rapaz. É o batera forrozeiro. É o Memé forrozeiro, tá aí. Bora, cacique. Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais, o amor me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo. Eu prometo te fazer bem. Eu prometo te fazer bem. Investe em mim. Seu coração preto não ama mais ninguém. Mas amolece esse peito, meu bem. Vou dar uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo. Eu prometo te fazer. Eu prometo. Investe. Coisa boa, tá aqui na festa do Rodão. Que festa maravilhosa. Que povo forrozeiro do Vale Jaguaribe. Tem que respeitar o Vale Jaguaribe, hein? Tem que respeitar a Morada Nova. Tem que respeitar a terra do Marquês.